pela metade em 10 anos. Diário da Manhã. Proposta unifica data do vestibular em todo o país. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha os jornais de hoje. Tanto o Globo do Rio de Janeiro, quanto o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, que são lá do Estado de São Paulo, e também os jornais das capitais, os principais jornais diários de todo o Brasil, têm várias notícias a respeito dessa Operação Monte Carlo. Goiás nunca foi tão falado de forma negativa como tem acontecido até agora. Só se ouve falar em envolvimento de gente de Goiás com a corrupção. É lamentável, mas é uma verdade. E eu quero aproveitar essa manhã para dizer o seguinte. O jornalista Anselmo Góes, que trabalha no jornal Globo do Rio de Janeiro, está dizendo na sua coluna de hoje que ruim de caixa, desde a mudança que foi feita no DENIT em 2011, a Delta Construções, um dos alvos da CPI, já está à venda. É o Anselmo Góes está dizendo que a Delta está à venda, que ela está ruim das pernas, que depois que mudou a direção do DENIT foi trancada a possibilidade de conseguir mais contratos vantajosos junto ao governo federal, e por isso a Delta, segundo o Anselmo Góes, está à venda. A Delta Engenharia é a que faz a limpeza aqui de Anápolis. Ainda ontem, o prefeito Antônio Gomide deu uma entrevista ao jornalista Elton Lenini, do jornal Diário da Manhã, onde ele afirma que pegou a cópia de 3 contratos que a prefeitura tem com a Delta, contratos que foram celebrados na administração do petista Antônio Gomide, e levou essas cópias lá para o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, que é o que está analisando a Operação Monte Carlo lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele é que pediu a abertura de ação contra Demóstenes, contra Lereia e contra o Sandy Júnior. Pois bem, ele levou e entregou lá. Eu quero dizer que esse não é o caminho. Ninguém está criticando a regularidade ou a legalidade do contrato. É lógico que os documentos vão chegar lá na mão do ministro, ele não vai nem tomar conhecimento. Ele não está discutindo essa questão. Mas se fosse tomar conhecimento também, só o contrato não resolveria. Teria que levar o contrato e levar também uma auditoria daquilo que a Delta está fazendo. O que se discute aqui em Anápolis é a questão do que a prefeitura paga para a Delta. A prefeitura paga 3 milhões e 400 mil reais por mês para a Delta, para um serviço que em 2008, no final de 2008, o Pedro Sayão pagava 700, eu em 2000 pagava 300. Agora são 3 milhões e 400 para fazer a limpeza, a varrição e depositar lá no aterro sanitário. É isso que o povo quer saber. Por que tanto aumento assim? E isso só será possível, não é levando o documento para o Supremo Tribunal Federal. A solução está pertinho de nós aqui, ó. A solução é a Câmara Municipal. Basta o prefeito, que tem maioria na Câmara, pedir à Câmara que faça uma auditoria no serviço feito pela Delta, para ver se aquilo que se paga à Delta está dentro da regularidade. É isso que se quer saber. Paga-se 3 milhões e 400 mil. Mas qual é o serviço feito pela Delta? Quantas toneladas de lixo ela recolhe por dia? Quantas ruas ela faz a varrição? São coisas desse tipo que têm que ser devidamente analisadas. E é um absurdo saltar de 2008, dezembro de 2008, de 700 mil para 3 milhões e 400 mil reais, que é o que a Delta recebe por mês aqui da prefeitura. Então eu gostaria de sugerir que o prefeito pedisse à sua bancada na Câmara Municipal que criasse uma SEI, uma Comissão Especial de Investigação, para poder fazer uma auditoria, chamando aí o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público, para todos virem e dar assim uma transparência a isso aí, para que o prefeito possa bater no peito e falar: eu pago 13.400 para a Delta, mas é porque ela merece receber isso. Porque do jeito que está, isso já está servindo de muito comentário em Anápolis e atrapalha a vida do próprio prefeito. Eu acho que o melhor que ele poderia fazer é dar um esclarecimento, mas não é mostrando documento. Documento, ninguém quer saber do documento, todo mundo sabe que para a prefeitura pagar 3 milhões e 400 por mês, ele tem que ter o documento em mãos. Agora, quero saber qual é o serviço que a Delta presta a Anápolis para receber tanto assim. Olha, o prefeito lá de Goiânia, ele também pertence ao PT. E ele teve mais sabedoria que os outros. Tão logo estourou e que a Delta estava envolvida em Maracutaia, imediatamente ele suspendeu os contratos que a prefeitura de Goiânia tinha com a Delta. O prefeito de Anápolis disse que não vai suspender porque a Delta faz serviço essencial em Anápolis. O prefeito, como bom e inteligente que ele é, ele deve saber que o essencial não é o serviço da Delta. O essencial é o homem público pagar preço real por aquilo que é prestado de serviço. É a forma de garantir a boa aplicação do dinheiro. Entre a Delta e o povo de Anápolis, entre a Delta e a sociedade anapolina, a sociedade vale muito mais. E o prefeito tem que saber disso, que é muito mais importante ele defender a correção na aplicação dos recursos, mostrando por que é que ele paga 3 milhões e 400 mil reais à Delta, uma empresa que está sendo mal falada no Brasil inteiro. Isso é muito mais essencial, ele fazer uma investigação, e é fácil de fazer, do que simplesmente levar documento ao Supremo Tribunal Federal, que não vai resolver coisíssima nenhuma. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Bom dia. A partir de agora, as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil, que teve como delegada a doutora Emily Bailone. Começando com uma tentativa de homicídio. Compareceu à Delegacia de Polícia o policial militar Rosivan de Souza, lotado em Alexânia. Fazia patrulhamento ontem na Vila São Joaquim, quando foram acionados para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, se depararam com a Lara Cristiana da Silva Bento, 25 anos de idade, caída em via pública, com um ferimento nas costas. Algumas pessoas ao redor, inclusive o marido dela, o Alexandro da Costa, 28 anos de idade, também ferido, foram levados ao hospital de urgências. No local, testemunhas disseram que o Igor, filho do João Batista, ex-detento conhecido como João Narigudo, morador da rua 8 na Vila São Joaquim. O Igor chegou de bicicleta e efetuou os disparos evadindo do local, sendo que foram apontados ainda 3 amigos do Igor. O BQCL, 16 anos de idade, o THS, 17, e a RBS, 16 anos de idade, que negam participação no crime. Foram detidos, levados para a delegacia, onde um TCO foi confeccionado. Furto de veículo. Compareceu à Delegacia de Polícia o Micael Alves Gonzaga do Couto. Comunicou que ontem foi ao Ranchão do Iraídes, lá no Jundiaí, próximo à antiga Faiana, e dançou. Dançou a noite inteira. Dança pra lá, dança pra cá. Quando acabou o forrozão, às 4 da manhã, o Micael saiu para pegar a moto dele. Aí ele havia dançado também na moto. Uma Yamaha YBR ano 2004, da cor prata, placa NFI-0955. Estava estacionada na porta. Ele perguntou sobre a moto, ninguém viu nada. Furto em estabelecimento comercial. Caroline Mendes Brandão, 26 anos de idade, gerente de loja. Ela comunicou que ontem à noite estava lá no Bar Absoluto, no Jundiaí, quando a amiga dela, Flávia, resolveu ir embora. A Carol, muito educada, foi despedir e levar a amiga até a saída. Deixou o celular dela, um Samsung Touchscreen Android, sob a mesa. Lá na portaria, tchau, amiga. Beijinho pra cá, beijinho pra lá. Vai com Deus. Com Deus também, amiga. Quando a Caroline voltou pra mesa, cadê o celular? Havia sumido. Então a Carol chamou o segurança lá do Absoluto pra ajudá-la a procurar. Nada encontraram. Ela chamou o gerente do Absoluto e pediu pra ver a filmar. Senão ela iria chamar a polícia. Ela viu que o ocupante da mesa ao lado furtou o celular dela. Mas de nada adiantou, pois o ladrãozinho já havia cascado fora. Ela procurou a delegacia da polícia e registrou a ocorrência. Foi registrada uma prisão por embriaguez ao volante. A polícia militar fazia patrulhamento no residencial Itatiaia, quando na rua Pedro Tonelina, em frente ao bar do Ney, avistaram o Douglas Silva Magalhães, que conduzia uma moto Honda CG125 Fan preta NVW, placa NVW, em visível estado de embriaguez e sem a carta, CNH. O homem estava tão ruim que a moto vinha zigue-zagueando. O Douglas perdeu o controle da motocicleta, que derrapou e quase que caiu lá dentro do boteco para ele tomar mais uma. Ele soprou o bafômetro e passou vergonha na pinga. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Parou. 0,80. Rensga. Foi preso e autuado em flagrante. A fiança foi arbitrada de R$417. Ele pagou e vai responder o processo em liberdade. Para finalizar, foi preso e autuado em flagrante por furto o Ovídio Aparecido Rodrigues. Foi detido por populares na rua 10, lá no bairro São João. A dona Claudiana de Souza Lima foi a vítima. Vizinhos da dona Claudiana informaram que viram quando o Ovídio pulou o portão, arrombou a porta, subtraindo um DVD Sony, uma prancha de alisar os cabelos marca Daihatsu, um secador da marca Taif e ainda um aparelho de som Philips. Quando o Ovídio pulou para fora, os vizinhos creu, seguraram o Ovídio até a chegada da polícia, que fez a detenção do mesmo. Foi preso e autuado em flagrante. E estas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil e que eu, Marcelo Santos, fiz o relato para o Notícias da Manchester. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a mortalidade infantil caiu quase pela metade entre 2000 e 2010. Os resultados gerais da amostra do Censo 2010 constatam que o número de óbitos de crianças menores de um ano passou de 29,7 para 15,6 mil nascidas vivas, uma queda de 47,6%. Entre as regiões do país, o Nordeste registra a queda mais expressiva da mortalidade infantil. No período, o índice passou de 44,7 para 18,5 óbitos para cada mil crianças. Porém, ainda é o nível mais alto do país. O menor índice é o do Sul, de 12,6 mortes. De acordo com a pesquisa, os principais fatores responsáveis pela queda do indicador são as políticas de medicina preventiva, curativa, saneamento básico, programas de saúde materna e infantil, além da valorização do salário mínimo e dos programas de transferência de renda. Notícias da Manchester. A AGU, Advocacia Geral da União, vai ajuizar 226 ações contra empresas de todo o país que descumprem as normas de segurança no trabalho. Com a medida, o órgão pretende ressarcir o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pela concessão de benefícios previdenciários oferecidos aos trabalhadores que foram afastados em razão de acidentes ocorridos durante a realização das tarefas. Somadas as ações, a indenização para o INSS pode chegar a 60 milhões de reais. De acordo com o procurador da AGU, Antônio Roberto Basso, a medida vai beneficiar a sociedade e servirá de alerta para os empregadores. As consequências do não cumprimento das normas de segurança podem prejudicar o trabalhador de forma trágica, afetar a saúde de uma empresa e o bolso do empregador, disse ele. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar termina a semana em alta. Ontem, para o dólar ficar no valor que está, o Banco Central teve que intervir. O senhor se lembra que nós falávamos aqui que o Banco Central fazia leilão de dólares para evitar a baixa do dólar em relação ao real. Agora, ontem foi o contrário. O Banco Central teve que entrar comprando dólar para evitar que houvesse uma disparada do dólar em relação ao real. O dólar comercial encerra a semana valendo R$1,886. Já o dólar turismo, R$ 2,00. O dólar paralelo, R$ 2,03. Notícias da Manchester. Olha a principal manchete aqui do Jornal O Popular, na coluna Giro. Cachoeira e Demóstenes tinham grande interesse pela prefeitura. As gravações telefônicas da Operação Monte Carlo mostram intensa articulação entre Carlos Cachoeira e o senador Demóstenes Torres, sem partido, a respeito das eleições em Goiânia. A primeira alternativa foi a própria candidatura de Demóstenes a prefeito. Ela teria sido abortada em agosto de 2011. Depois, passaram para as articulações contra a reeleição do prefeito Paulo Garcia, quando articularam as denúncias a respeito das obras do novo Parque Mutirama contra Paulo Garcia. Por fim, um fato novo: a ideia de lançar o secretário Alexandre Baldi, da Secretaria da Indústria e Comércio, para prefeito de Goiânia, e pelo DEM. Isso teria sido discutido em uma reunião em agosto passado na Fazenda Barreiro, do empresário Marcelo Limírio, com a presença de Marcelo, de Cachoeira, do senador Demóstenes Torres, sua esposa e ainda o Baldi, que é filiado ao PSDB. O secretário Alexandre Baldi confirma que a reunião aconteceu, mas garante que não participou e que o foco teria sido uma candidatura sua para a Prefeitura de Anápolis. Notícias da Manchester. E agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com a vereadora Gina Troncone, do PPS, a respeito de algum posicionamento da Câmara Municipal em relação a esses fatos que envolvem aí contratos feitos com a firma Delta. Vamos lá. Ademar Santino, o presidente do PPS Anápolis, ex-vereador André Almeida, ele manifestou através da imprensa local o desejo de se abrir uma CPI em Anápolis para investigar possíveis irregularidades do contrato, mais especificamente da Delta, com a Prefeitura Municipal de Anápolis. A única vereadora do partido em atividade hoje é a doutora Gina Troncone. O que a senhora pensa dessa pretensão do presidente, doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, Demar. Realmente, eu penso o seguinte: nós já conversamos, eu e nosso presidente do partido. Ele manifestou essa vontade de que fosse instalado uma CEI, quer dizer, deu essa. Nós temos contato, porque os fatos que estão acontecendo e aparecendo na mídia, cada dia surgindo fatos novos, denotam sim que está acontecendo alguma coisa. Agora, nós temos que tomar o cuidado de não sair achando que talvez também as especulações sejam verdadeiras. Eu acho que as pessoas têm o direito de defesa. Então, todos os dias nós temos alguém sendo envolvido. Todos os dias nós temos um nome sendo envolvido. E são coisas sérias, são coisas realmente que precisam ser colocadas verdadeiramente para a população que está acontecendo. Especificamente falando da cidade de Anápolis, a cidade que eu represento, estão surgindo fatos, colocando o nome do nosso prefeito, colocando o nome de colegas desta casa. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Nós temos que nos embasar, e eu acho que embasamento é solicitar documentos através do Poder Legislativo, toda a documentação referente à legislação, referente à licitação, melhor dizendo, referente às ordens de empenho, serviços que foram contratados, serviços que foram executados, o que foi realmente pago para esta empresa que está envolvida em diversos atos ilícitos até o momento, até que se prove ao contrário, que está se mostrando que existe realmente superfaturamento, falsificação de documentos, participando de várias coisas equivocadamente. Eu não quero dizer que na nossa cidade está tudo errado, de maneira alguma. Eu tenho que ter a responsabilidade, enquanto vereadora, de falar o que eu penso. O presidente do partido, o André Almeida, ele tem o direito dele de colocar essa ideia, e nós já estamos conversando sobre isso, porque nós precisamos, é aquela história, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, apesar de eu ter sido acusada por um colega desta casa de ser a Demóstenes Torres Saia, eu não tenho medo nenhum de colocar as minhas ideias, porque eu não devo nada para ninguém. Então, o que eu entendo é o seguinte: se houver a indicação, se houver a necessidade, e se a gente tiver o apoio, porque para se instalar uma sede, nós precisamos de apoio, não é a doutora Gina pedindo e vai ser instalada de maneira alguma, nós temos que ter um apoio de alguns vereadores para que seja instalada essa SEI. E através disso nós conseguimos colocar as mãos em todos os documentos. Notícias da Manchester. Olha uma coisa preocupante que está acontecendo aqui no estado de Goiás. É no setor da saúde. A gripe A causa 3 mortes já aqui no estado de Goiás. Neste semestre, a gripe H1N1 já provocou 3 mortes em Goiás, segundo apontam órgãos de saúde pública do estado. 2 desses óbitos foram registrados em Goiânia e um outro agora na cidade de Caldas Novas. Mais 5 doentes estão em tratamento no estado. Então a gripe H1N1, a chamada gripe A, está novamente em ação e já fez 3 vítimas fatais em Goiás, e há pelo menos mais 5 casos de doentes esparramados pelo estado. Notícias da Manchester. Agora vamos àqueles que telefonaram, e telefonaram para 3943-9301, ou melhor, 9303. 3943-9303. Telefone para cá e deixe a sua mensagem. Fala, comunidade. Ademar, eu gostaria de saber se você quer ajudar. É porque eu sou soro positivo e gostaria de saber se eu tenho o direito de encostar pelo INSS. Só que sou pensionista. Meu nome é Maria Aparecida. Moro na Santa Maria de Nazaré. Então eu gostaria de saber se você pode me ajudar com isso, sabendo, para eu saber se eu posso encostar pelo INSS sendo pensionista. Obrigada, Ademar. Ô Maria, Maria Aparecida, lá da Santa Maria de Nazaré. Imediatamente após a sua colocação, nós fomos buscar informações junto a pessoas que trabalham lá no INSS. E a informação que nos deram é o seguinte: Maria, você pega o atestado do médico que constatou que você é soro positiva, você vai ao INSS e imediatamente eles vão fazer um processo. Não é para que você vá para ser encostada, não. Você vai ser aposentada. Você tem direito à aposentadoria. Para isso, você leva o documento médico atestando que você é soro positivo e vai até a sede do INSS aqui em Anápolis, leva lá, eles vão fazer um processo para a sua aposentadoria. Fala, comunidade. Eu pedi sobre o Val da Laranjeira uma resposta, que o prefeito falou de... Aqui na invasão do Vale da Laranjeira, ele mandou fez uma reunião aqui sobre um condomínio, um prédio onde a gente mora. Que eu moro na invasão, é na rua Karina Bittencourt, Aí eu pedi, aí, Ademar, no, sobre... Eu quero a resposta, porque a gente queria uma reunião aqui, não veio ninguém, eu liguei aí, mas ainda não apareceu nada ainda. Aí eu queria uma resposta sobre esse negócio, porque a gente já tem 15 anos que eu moro aqui, nós, o pessoal daqui, e a gente queria era a escritura, que a gente não queria sair daqui, morar no prédio, porque... A gente não queria, não. A gente queria a escritura, pelos anos que a gente já mora aqui. E eu sei aqui que o terreno é da prefeitura. Se o prefeito quiser dar a escritura para nós, a gente tem certeza que ele pode dar. Pedir a vez uma reunião, que ele viesse aqui para falar com a gente. O prefeito ou alguém, qualquer, pudesse vir aqui para falar com a gente. É, por enquanto é só isso aí. Muito obrigada. Fala comunidade. Ademar, eu moro aqui no Vale da Laranjeira, mas queria saber se eles vão tirar nós daqui mesmo, se vai, o que, que eles vão resolver para nós. Mas queria uma resposta, que esse dia não ligou aí não ficou, eles não deram resposta nenhuma para nós. Aí nós queremos saber, porque aqui, ó, tá difícil, aqui não desce nem carro. Aqui não tá descendo nem carro aqui na rua, não tá descendo nem moto, nem carro aqui na rua. Caminhão do lixo não desce lá embaixo. A água tá importada lá embaixo, no ano passado não ligou para reclamar, esse povo não vem, não resolve nada por aqui, não faz nada. A gente quer uma resposta, né? Nós queremos melhoria para nosso bairro, porque aqui o trem tá feito. Trem tá feio, que aqui o trem tá, tem mato para todo lado, você vê aqui a situação das ruas, não desce carro de jeito nenhum. Muito obrigada. Fala comunidade. Ademar, queria pedir uma ajuda do senhor a respeito de uma rua aqui do Recanto do Sol, na rua 32, teve um pessoal que foi lá colocar rede de esgoto, acabou com a rua, rapaz. E o engenheiro responsável pela obra falou pra gente que ia finalizar o serviço desde janeiro. E até agora nada. Aí a gente ligou aí na rádio, um vizinho ligou e passou o telefone do engenheiro pra vocês e vocês ligaram lá pra ele lá. O engenheiro, no outro dia, ele foi fazer o serviço, só que fez o serviço pelas metades. Só passou um cascalho lá, compactou ele e não passou a massa asfáltica no lugar. E agora, como choveu, tem duas semanas que está chovendo, fez foi piorar o tudo. Tá buraqueira, tá muito feio. Queria pedir uma ajuda do senhor para ver o que a gente dá para fazer. O nome do engenheiro responsável é Rafael. E um abraço, me ajuda aí, dá uma cobrada pra gente. O 30 lá tá feio. Obrigado. Fala comunidade. Oi, Ademar, eu sou moradora do Jardim Industrial. Eu gostaria de falar sobre esses galpões que ficam aqui enchendo de rato. E essa fábrica aqui, essa fábrica, Ademar, na noite de quinta-feira, soltou um gás muito forte, prejudicando as pessoas. As minhas filhas passaram mal, eu passei mal, tinha cheiro de diesel queimado. Eu liguei nos bombeiros, liguei na postura, a postura falou que era o ambiente falou que era a postura. Liguei nos bombeiros falou que era a postura. Enfim, a questão não foi resolvida, estava todo mundo passando mal, e eu queria saber com vocês como pode funcionar uma fábrica desse modo, dentro de uma cidade, com tanto perigo que ela corre, e para o trânsito de caminhões que quebram as ruas, quebram esgotos, quebram tudo, e o prefeito não está se preocupando com isso. Ele tem que olhar para a nossa comunidade. Qual é a resposta dele em relação a isso, Ademar? Muito obrigada. Bom dia. Fala comunidade. Senhor Ademar, bom dia. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer algumas indagações. É sabido por todos do mundo político que os partidos emergentes nas eleições próximas para governador receberam quase todos os presidentes mais de R$1 milhão cada um. Portanto, talvez seja chegado o momento em que o Ministério Público possa, na realidade, estar averiguando as contas desses presidentes partidos acerca desses dinheiro que eles pegaram para apoiarem os candidatos a governador. Talvez seja o momento oportuno de fazer essas narrações e pedir ao Ministério Público que empenhe. E a outra questão que eu gostaria de indagar, porque é sabido por todos que o senhor Edivaldo, ex-presidente do Detran, afastado nessa operação cachoeira, na realidade ele assumiu o lugar do Bardini, ex-prefeito do Exélio, já falecido, que é também o contraventor, um dos maiores do estado de Goiás. Sabendo disso, por que ainda não se efetivaram a prisão desse cidadão, na realidade, que nós sabemos que é um dos maiores contraventores. E agora, com essa notícia do qual ele, na realidade, estava no governo, a mando do senhor Carlos Cachoeira, e que a Polícia Federal ainda não os prendeu. Fala, comunidade. Oi, Ademar, sou eu, Nivaldo Matos de Moraes. Estamos ligando aqui do presidente Anápolis para poder falar para o senhor o que está acontecendo aqui. Aqui tem um rapaz aqui, que o nome dele é Wagner.